Ñandepytýju. Chéma chererýne ñandepy jerarete merĩ, chiaju tekuaytu pygua. Chéma liderança tekuaytu pygua. Eu falei boa noite para vocês. Tá um pouquinho frio, gente, mas vamos animar. Eu disse que meu nome é Gerarete Mirim. Meu nome em português é Márcia, né? Eu sou cacique da aldeia do Jaraguá, aqui em São Paulo mesmo. E agradecer ao convite aqui da Júlia, né? Fui pega de surpresa, não estava esperando. Aí, quando ela chegou lá, estava sentada em volta da fogueira, tomando chimarrão. E ela chegou, vamos. Assim, eu não estou muito assim por dentro do que está acontecendo, né? Em relação ao parque. Mas eu vejo que vocês são grandes guerreiros. E de alguma maneira assim que vocês estão enfrentando essa, vocês estão indo contra, né, a privatização deste parque, vocês acho que podem sentir um pouco na pele o que é ser indígena aqui em São Paulo, né? O que é a gente lutar por um direito que nos foi tirado, né? Lutar para a gente ter a nossa terra e assim pensar assim, a gente o ano passado, o ano inteiro o ano passado, a gente teve uma briga assim, muito grande também, porque teve essa coisa aí do prefeito, né, de querer vender, querer privatizar os parques. E um desses parques foi o nosso, o Pico do Jaraguá, né? E assim, a gente fica muito triste quando a gente soube dessa notícia. A gente não foi avisado disso, a gente foi pego de surpresa. E entramos numa guerra, né? A gente fala que é guerra, qualquer tipo de ato que a gente vai fazer, que a gente vai contra, a gente fala que é guerra, porque mesmo que a gente não está usando armas, né? Armas para machucar, mas a gente está usando o nosso conhecimento, né? De manter o que nos faz bem. E ali a gente foi contra isso, porque todos os parques ele traz benefício para a gente, né? Todos os parques é uma coisa que faz parte da natureza e que não foi que foi dado de graça, né? Nenhum momento Deus falou assim, vou deixar esse parque, eu vou vender para vocês, né? Desculpa, não estou acostumada a falar no microfone, né? Então fico Então, assim, daí a gente pensamos, né? A terra para a gente é nossa mãe, né? É da onde a gente tira o nosso sustento, né? Onde a gente consegue respirar. Aqui em São Paulo, os parques onde a gente consegue respirar um pouco de ar puro, assim, sentir o cheiro da terra, sentir o cheiro da natureza. Então, para a gente é a nossa mãe. Então, a gente, poxa, eu penso assim, será que o Dória tá? É Dória, né? Ele é tão importante assim que eu nem guardo o nome dele. Então, assim, será que ele está vendendo a mãe dele, né? Será que se a gente chegar para ele, por quanto você vende a sua mãe? Já que ele também desfruta da terra, né? Porque nenhum de nós, nenhum de vocês vai chegar e vai falar assim, ah, eu estou vendendo a minha mãe, vocês querem comprar? Porque é isso que ele está fazendo com os parques, está vendendo, está trocando por nada, né? E assim, é que nem aqui a nossa parente falou, né? É como se agora ele está vendo, ele não está afetando ele, né? Só que daí depois, mais para frente, vai afetar ele, vai afetar os filhos dele. Então, quando a gente luta por uma coisa, a gente não pensa só na gente, né? Todos os povos aqui de São Paulo, os povos do Brasil, luta quando eles falam: ah, mas para que que vocês querem a terra? Né? Porque eles acham que a gente está passando por tudo isso pensando só na gente, né? A gente faz protesto, a gente corre atrás, mas pensando em todo mundo. Porque, por exemplo, teve no tempo que teve aqui o negócio da água, né? A falta da água. Vocês podem ver que nenhuma aldeia indígena faltou água. Aí pergunta: mas por que que não faltou água? Né? E por que que o povo, né, de São Paulo teve aquela crise toda, né? Toma um banho sim, um dia não, para economizar. Talvez isso seja por nós mesmos, por a gente ser egoísta, né? E não pensar que mais para frente vai fazer falta isso, que é tanto desperdício de tudo, né? Então, assim, hoje vocês, o pouco de vocês que está aqui, pode parecer pouco, só que é muito. É que nem a parente aqui falou, né? A gente somou bem pouquinho assim, os povos que luta mesmo, né, que corre atrás e que mesmo sem saber, sem ter a gente, os nossos tiramões, né, que são as pessoas mais velhas da aldeia, eles falam que a gente não precisa de diploma ou de algum papel para provar que a gente sabe das coisas, né? Então, assim, eu fico muito feliz de ver que tem pessoas que está se importando com o futuro, né? Até porque eu sempre falo assim, que a gente luta assim, não é por nós, é pelo futuro, que são as crianças, né? Eu fico muito preocupada assim com isso, porque os parques, ele de alguma forma, acho que vocês devem estar lutando contra a privatização dele, porque faz parte da história de cada um de vocês. Eu não sei, eu não conheço muito bem. Então, assim, vocês são índios também, né? Indígenas que estão ali resistindo, né? E é que nem a Yacui falou, né? Tem que se movimentar mesmo. Porque a gente não pode deixar uma pessoa dessa que acha que tem o poder na mão de tirar o que é nosso, o que é de vocês. E é como assim, se deixasse ele dar um tapa na cara da gente e a gente não fizesse nada, né? Igual a música mesmo. Eu nunca gostei dessa música. Eu estudei fora, né, da aldeia, e tinha, assim, no meu tempo, assim, quando eu era bem novinha. A gente cantava o hino nacional, né? E eu ficava pensando: mas por que que a gente tem que cantar? Não foi eu que fiz a música, não tenho culpa de ter inventado essa música. E eu não cantava. E eu fui duas vezes para a diretoria porque eu não cantava, porque tinha que cantar e colocar a mão assim, né? No coração, né? Não sei. Aí, e muitas partes dessa música são muito contraditória, né, do que a gente vive. Então, assim, eu não sei muito assim o que falar, mas desde já eu ofereço a ajuda de vocês, eu ofereço a minha ajuda para vocês, né? E a gente pode unir forças, porque é isso que a gente precisa, de mais união, né? Não importa se é negro, se é branco, se é indígena, se é amarelo, né? Porque hoje em dia tudo, o que falta muito é o respeito, a gente ter o respeito por nós mesmos e respeitar o próximo, né? Então vamos se unir, se juntar, todos os povos, né? Todas as religiões, né? E lutar pelo o que faz bem para nós, porque imagina se todos os parques foram privatizado. O que que a gente vai respirar, né? Qual tipo de ar que a gente vai ter? Hoje eu mesmo nem não gosto de sair da minha aldeia, né? A gente sai já começa. Eu sinto falta de ar, o barulho me incomoda muito, né? Mas infelizmente é o que a gente está vivendo. A gente olha para um lado, tem prédios, a gente olha para o outro, tem prédio, né? A gente já. Às vezes dá até uma tristeza, assim, de ver que tudo que Nhanderu, né? Que Deus deu para a gente de graça, está acabando ali. E aí se pergunta muito, fala. Nossa, mas por que que, por exemplo, as enchentes, né? Quando tem muito, aí tá lá a pessoa reclamando muito. Ai, mas aqui, aí entra a parte do prefeito, né? Ah, porque o prefeito é isso, é aquilo. Só que assim, a gente muitas vezes não pensa que isso aconteceu por nossa culpa, né? Dos lixos que ficam espalhados na rua, né? Dessas coisas tudo. Então acho que a gente tem que ter mais consciência dos nossos atos, né? A gente tem que pensar mais assim no que a gente faz e pensar assim, parar para pensar o que que a gente quer para o nosso futuro, né? O que que a gente pretende para os nossos filhos, para os nossos netos. E é isso, gente. Vamos lutar junto, todo mundo junto. Se precisar, a gente sai todo mundo na rua. A gente vai, faz cartazes, porque hoje em dia, aqui no Brasil, aqui em São Paulo principalmente, é nisso. A gente não pode mais ficar de braços cruzados, né? A gente não pode mais esperar as coisas acontecer por si própria. A gente tem que lutar, ir lá sem ter medo de nada. E se vir polícia, a gente vai para cima. E se vir qualquer coisa, a gente toma ali junto, né? E hoje vejo assim que nós mulheres, né, a gente está bem forte nisso. Então, tamo aí. Eu tô aqui para tudo. Me chamou, manda um zap ali para mim. E a gente tá aí. Bora pra luta sem medo e vamos lutar, né, pelo que é nosso, por direito, pelo que nos faz bem. E é good evento para quem luta. Eu também quero passar um recado, né, que eu falei para a Júlia. No próximo sábado, agora dia 22, vai estrear um filme que chama Vati Paraí, na TV Cultura. É minha filha. Aí vai falar um pouco da nossa cultura aqui, da minha aldeia aqui no Jaraguá, né, que é uma aldeia bem assim, é bem antiga. Ela existe desde 82, mas também poucas pessoas conhecem aqui em São Paulo. Então, ela vai contar um pouco da nossa história. A Vati Paraí significa o milho colorido. É o milho guarani tradicional, né? Então, convido a todos vocês para estarem assistindo. Vai passar às 22 horas na TV Cultura. Aí, VT.